Faixa 8. O conto do linguado. Uma cativante qualidade de Chaucer é o singelo perfeccionismo de seu prólogo, onde ele apresenta os peregrinos. Não bastava ser um médico entre os peregrinos, tinha de ser o médico do mundo. Não havia no mundo maior especialista em cirurgia e medicina. Asterisco. In now this world, ne was there none high like, to speak for physic and of surgery. Fim da leitura de asterisco. O legítimo cavaleiro perfeito e gentil parecia não encontrar em toda a cristandade quem a ele se igualdade em coragem, lealdade e até em temperamento. E seu filho, o escudeiro, era um jovem, galante e fogoso, recoberto de bordados, aparentando possuir notável agilidade e grande força. Além de tudo, ele tinha o frescor do mês de maio. Até o feitor do cavaleiro sabia tudo sobre carpintaria. O leitor acaba convicto de que, se uma profissão for mencionada, seu praticante mostrará automaticamente não ter rivais em toda a Inglaterra. O perfeccionismo é um vício dos evolucionistas. Estamos tão acostumados com os prodígios da adaptação darwiniana que é uma tentação acreditar que não poderia existir nada melhor. De fato, essa é uma tentação que eu quase poderia recomendar. Seria possível apresentar uma argumentação surpreendentemente convincente em favor da perfeição evolutiva, mas isso teria de ser feito com circunspecção e com uma atenção refinada. Asterisco. Discorri sobre as armadilhas em um capítulo de Extend Phenotype intitulado Restrições à Perfeição. Fim da leitura de asterisco. Darei aqui apenas um exemplo de uma restrição histórica, o chamado efeito motor a jato. Imagine como seria imperfeito o motor a jato se, em vez de ser projetado em uma prancheta de desenho limpa, tivesse de ser modificado um passo por vez, parafuso por parafuso e rebite por rebite, a partir de um motor de hélice. A raia é um peixe achatado que poderia ter sido desenhado numa prancheta para ter o corpo chato e ficar de barriga para baixo, com largas asas estendidas simetricamente de ambos os lados. Os peixes achatados teleósteos adotam outra posição. Mantêm um dos lados para baixo, o esquerdo, o sólia, por exemplo, ou o direito, como fazem o rodovalho e o linguado. Seja qual for o lado, a forma de todo o crânio é distorcida, com o olho do lado de baixo transferido para o lado de cima, onde ele pode ver. Picasso teria adorado esses peixes, mas pelos padrões de qualquer prancheta de desenho, eles são reveladoramente imperfeitos. Tem precisamente o tipo de imperfeição que esperaríamos de quem evolui e não de quem foi projetado.